sempre foi o forte da rapaziada. Vai, o samba chama, sincera melodia suave que encanta. No meu laia laia não quero lero lero. Raízes mineiras me mostra o caminho certo. E como diz o maestro da musicalidade, mas tem que ter o swing, saber sambar de verdade. Quero sorriso, show, quero alegria. Eu quero ter a certeza nesse meu dia a dia. Não sou doente do pé, jamais doente da cabeça. Na levada do pandeiro, ao sambado da morena. O tempo passa, passa, a gente canta, canta. O ditado é certeiro, os mineiros, o ai canta. Então, vem que vem, nessa sintonia, o verdadeiro samba é o que toca na periferia. O verdadeiro samba é o que toca na periferia. Me convidaram pro samba. Sem você, como é que eu vou ficar? Vai, eu represento o hip hop que traz a revolução, misturado com o samba, trazendo diversão. Direto da rua eu vou fazendo diferente. Os mestres do samba estão chegando de repente. Eu sou assim, expressando a minha arte. Com samba na veia eu vou fazendo a minha parte. Com pandeiro na mão e criatividade eu vou fazendo um som, falando de liberdade. A magia do samba que nos contagia, vai falando de tudo do nosso dia a dia. Laia, laia e um pouco de bamba. No fundo do quintal eu vou fazendo um samba. O samba tá aqui e sempre vai estar. O som começa aqui e nunca vai parar. Fazendo desse jeito eu vou levando até o final. Eu tô ligado que o bem vence o mal. Partideiro indigesto, com rap diferente. Eu vou deixar o som entrar na sua mente. Eu vou deixar o som entrar na sua mente. Me convidaram pro samba. Sem você, como é que eu vou ficar? E se não fosse o samba? Mas não me altere, o samba canta assim. Ginga que contamina, tá bom pra mim. Nessa levada, o sentimento criou os poetas. Folhas e pautas, minha mão se faz inquieta. E quem não gosta de sambar, bom sujeito não é. Eu tenho minha ideologia, eu sigo minha fé. E pra você que pensou que a luta acabou aí, pelo contrário, ela apenas começou. Evolução pra revolução, pra mim é o que importa. No estilo Lampião, defender a maloca. Guerreiros descendentes do samba do pé, do sangue, do suor, da cana e do café. Já dizia Bezerra, a rima é de doer. Isso me faz sentir bem, vou querer mais o quê? Vai lá, dá rolê na burguesia. Mas cê tá ligado, samba, seu lugar é na periferia. Me convidaram pro samba. Sem você, como é que eu vou ficar?